Na nossa dimensão de relacionamentos, nós podemos fazer isso inúmeras vezes, entristecer alguém, porque o anulamos como pessoa e não sabemos. Precisamos, é no momento em que soubermos disso, ir lá e reatar o relacionamento, pedir perdão, reconhecer, prestar mais atenção nisso, crescer, amadurecer neste relacionamento, desde os nossos filhos. Principalmente os nossos filhos, é uma pessoa, é um indivíduo, tem a sua vida própria, está cuidado ainda pelos pais, mas é uma pessoa. Começando com os nossos filhos, de uma forma toda especial com a nossa esposa ou com o marido, como nós, principalmente os maridos, queremos tanto que a esposa seja como a gente acha que tem que ser. É verdade. E esquecemos que ela é uma pessoa que vai ter um jeito diferente, vai fazer de outro jeito. Em alguns momentos eu tenho visto que bênçãos de Deus só vieram no meu casamento porque eu passei a entender, não, a Dani é uma outra pessoa, ela vai agir diferente do meu jeito, então deixa ser diferente, não existe só um jeito. Quando nós começamos a crescer no relacionamento interpessoal, respeitando e vendo uma outra pessoa, nós também crescemos no nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa. As coisas são mais difíceis até quando se trata dEle, porque nós não o vemos, então fica mais fácil nós anularmos a Ele. A esposa, a gente está vendo, ela está ali, ela está vendo, está de novo, esse olhar, está querendo isso, está querendo... Mas o Espírito Santo nós não vemos, então nós vamos caminhando, fazendo o que a gente bem entende, do jeito que a gente quer, tomando as decisões do nosso dia a dia, caminhando e sem nem lembrar que Ele está aqui, não só do nosso lado, mas dentro de nós, e Ele é uma pessoa. O que foi, Espírito Santo? O que foi? E à medida que eu vou entendendo, o Senhor me ajudando a crescer nesse relacionamento com a minha esposa, por exemplo, ou com os meus filhos, eu vou perguntando mais a eles. Oi, o que foi? O que você está pensando, Dandá? O que você está sentindo? E aí, Rafinha, como é que você está? Como é que foi hoje? Está tudo bem, filho? E aí, Aninha, como é que você dormiu? Está tudo... Como é que você está? O que foi? Por que você está assim, tristinha? Estas perguntas de interesse pela vida daquela pessoa são as mesmas perguntas que a gente precisa ter com o Espírito Santo de Deus. E aí, Espírito Santo? Por que o Senhor está meio triste? O que eu fiz, Senhor? O que eu deixei de fazer? Espírito Santo, o que o Senhor acha disso? O meu estupim já ficou aceso, já acenderam o meu estupim, e ele é curto, e eu vou explodir daqui a 2 segundos. O que o Senhor acha disso? Ele é uma pessoa que está do nosso lado e não pode ser anulada, como normalmente a gente faz tantas vezes, sem ver com as pessoas ao nosso redor. Assim como nós podemos crescer, e eu espero que estejamos crescendo cada dia mais nos relacionamentos, é um indivíduo, é uma pessoa, assim nós também precisamos crescer no nosso relacionamento com o Espírito Santo. O que o Senhor acha? O que o Senhor quer? Eu estou aqui, Senhor, olha, me aconteceu isso me entristeceu demais, eu não estou gostando disso. O que é que o Senhor acha? Ele, como uma pessoa dentro de nós, vai começar a brotar alguns frutos. Eu vou te dar alegria, filho. Sabe por quê? Porque eu estou vendo de outra forma. Como, Espírito Santo? Eu estou vendo assim. O Senhor tem razão, olha, o Senhor sabe mais do que eu. O Senhor é uma pessoa inteligente, Espírito Santo. O Senhor é uma pessoa cheia de alegria. O Senhor, está certo, eu vou seguir o Senhor. E começamos a ver manifesto em nós os frutos desta pessoa chamada Espírito Santo. Precisamos estudar isso, precisamos reler isso todo dia. Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E a partir do momento em que começamos a crescer neste tipo de relacionamento com o Espírito Santo, pode ter certeza, ele começa a nos dar alguns presentes. Sim, Sóstenes, é isso mesmo. Você também é uma pessoa muito querida. Eu gosto de você, eu estou vendo isso em você. Que bom, estou vendo que você está crescendo, Sóstenes. Que bom, estou vendo, Feliz, que você está crescendo, Feliz. Estou vendo, Renato, que você está... Puxa vida, você é uma pessoa que está me honrando. As outras pessoas estão vendo você como uma pessoa cada dia melhor, pelos meus frutos que estão em você, e eu quero te abençoar mais. E ele começa a nos dar dons. Dons espirituais, dons do Espírito Santo. Dons do Espírito são presentes do Espírito. E durante todo esse mês nós vamos estudar em algumas reuniões alguns dons do Espírito Santo. Vimos que ele vai nos dar dons por um motivo simples: relacionamento interpessoal com ele. E estes dons têm uma função. Inúmeros dons, infinitos dons, Deus vai nos dar. Ele vai nos dar circunstâncias que geram dentro de nós alegria, que são dons. Dons significa presente. Ele vai nos dar inúmeros dons. De repente, deu o dom a alguém do sapato novo. Deu, que bênção, ganhou um sapato novo. É um dom, é uma dádiva, é uma bênção de Deus que vem em qualquer outra questão física, material, ou emocional, ou intelectual. Mas existem dons espirituais, que são dons específicos para o cumprimento do ministério da igreja na terra. E estes dons são dados por uma questão muito simples: nossa completa ineficiência, incompetência, limitação, defeitos. Deus nos criou sábios, inteligentes, perfeitos. A própria ciência diz que usamos menos de 10% da nossa capacidade mental. E é porque em Adão o homem pecou e morreu. Hoje, toda tecnologia é um trabalho humano, artificial, de resgate dos dons mentais, intelectuais, dos poderes da mente de um homem. O computador nada mais é do que uma simulação artificial limitada da capacidade mental de um homem perfeitamente criado por Deus. Como é que Adão pôde dar nome e guardar o nome de todos os animais? Uma capacidade mental acima de qualquer imaginação. Adão arava a terra, cuidava do jardim, e é uma área gigantesca, hoje é o Iraque. Como é que ele se comunicava com Eva? Hoje eu pego o celular e aperto uma tecla, e se quiser, não preciso nem apertar a tecla, posso falar, Dani. E ele liga. Onde você está, Dani? Ah, eu estou aqui na Pampulha. Ah, eu já cheguei no Rio. Oi, Dani. Estava com um amigo meu e ele apertou o botãozinho do Nextel dele. Tiri. Oi, Patrícia. Ela estava lá em Nova York. E eu estava em São Paulo com ele. Tiri. Oi, estou aqui em Nova York. Um toquezinho. O que, que é essa tecnologia? É a simulação de um potencial que pode ter certeza. A Bíblia não diz isso, mas pode ter certeza. Que Adão tinha com a Eva. Onde você está, Eva? Ah, eu estou aqui no iniciozinho do Rio Tigre. Ih, está longe demais, hein, Eva? Estou. O que, que você está fazendo? Não, eu estou vendo o leão aqui, que ele está aqui. Não. Irmãos, é infinitamente maior do que podemos imaginar as coisas que Deus fez, as coisas que Deus preparou. Nós não temos noção do que o pecado fez conosco, da limitação, da vida tão limitada, tão cercada, tão cativa que o pecado nos herdou. Agora, esta capacidade que muitas vezes é explorada por Satanás, e aí ele vem com telepatia, ele vem com manifestações mediúnicas, demoníacas, porque os demônios sabem de tudo isso. Esta limitação nos traz incapacidade para executar inúmeras obras do Espírito de Deus. Eu vou te citar um exemplo. Eu estava em São Paulo, vinha de alguma viagem e o avião parou em São Paulo e tinha uma troca de aeronave, fiquei ali esperando e estava na sala de embarque. A sala de embarque estava muito lotada, era uma época de Natal, estava a TAM, ainda enfeitava aquela sala e tinha uma mesa maravilhosa, farta de tantas delícias, era um tempo bom da TAM, hoje não existe isso mais. E estava ali a sala lotada e eu me assentei numa cadeira e eu tinha comprado a revista Veja, estava lendo a revista Veja e, de repente, o Espírito Santo falou comigo: olhe esta senhora. E entrou uma senhora sentada na cadeira de rodas, sendo empurrada por uma outra mulher, que era a filha dela. Do lado tinha um homem com o braço quebrado e o Espírito de Deus falou comigo: olhe o semblante de angústia desta senhora. E eu falei assim: meu Deus, é mesmo, que coisa. Baixei a cabeça e continuei lendo a Veja. Aquela senhora empurrou a cadeira de rodas até um lugarzinho que fica perto da porta, cercado exatamente para idosos e pessoas com alguma dificuldade. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: vá até ela e ore por ela. Eu disse: não, não, isso é coisa da minha cabeça, a sala está cheia, estou lendo minha Veja aqui, não, isso é da minha cabeça. Foi mais ou menos uns 20 minutos do Espírito Santo falando comigo: vai lá, ore por ela, eu preciso orar por ela, fale isso, isso, isso a ela. E eu, envergonhado, falei, constrangido, eu vou chegar lá, esse monte de gente. E aí chamaram um voo. E eu continuei lendo a Veja, chamaram o voo, de repente esvaziou bem a sala. E estava lá a senhora, naquele cantinho, quase sozinha. Tinha mais umas duas ou três pessoas, e além do que a filha dela que estava atrás, também tinha saído. E aí o Espírito de Deus soprou essa frase no meu pensamento: assim melhora para você? Exatamente isso. Como é que o Espírito Santo fala? Vem na mente, irmão. Vem na mente, você sabe que é a voz do Espírito Santo. E aí eu me levantei e fui até aquela senhora. E eu falei assim: boa tarde, senhora. Boa tarde. Meu nome é Sóstenes. Quê? Sóstenes. Eu sou um pastor evangélico e Deus me mandou vir aqui. Qual o seu nome? Doutora Rose. O jeito que ela estava falando, dá licença, está me incomodando, o que, que é? Eu falei assim: eu errei, não devia ter vindo aqui, não. Me deu vontade de voltar, de ir embora. Está vendo? Eu não devia ter vindo, eu não devia ter falado. Que vergonha, que coisa. Mas eu já estava ali e eu continuei. Deus me falou que era para vir aqui e orar pela senhora, que a senhora precisa receber uma oração de bênção. Aquela mulher desmontou, o semblante dela caiu todo. Ela encheu os olhos de lágrima e disse: ô filho, ora sim, foi um acidente. Meu filho está no CTI, meu marido está aqui, quebrou o braço, eu não consigo andar, estou nessa cadeira, ora sim. E eu estendi as mãos e orei por aquela senhora e abençoei aquela vida. Ela apertou minha mão, agradeceu. Eu voltei, me assentei no lugar. O Senhor falou comigo de novo. Custou alguma coisa? Mas o que é que aconteceu? Um dom do Espírito Santo. uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de ousadia. E o Espírito Santo me levou a ir ali, estender as mãos e orar.